Louisiana não era mais como eu lembrava. As sombras dos prédios gigantes acalmam a lava. As lojas são peças de um quebra-cabeça espalhado. Sempre que eu olho parece que está tudo errado. Agora é um prédio mais que arrumado. Quando eu olhava pra cima eu sempre me acalmava. Agora eu vejo uma luz que nos olha sem alma. Que lindo e que reluzente essa nova cidade, privada de sentimentos e sem sinceridade. Acompanhamos o tour de force da revolução, que desiste de tentar seguir contra a corrupção.